preto, índio, amarelo ou branco. Caneta, caderno, papel, mas sem plano. Devagar eu firmo, ligo a ideia, já vou bolando ré. Mas o que eu vou dizer sobre o que eu vou falar? Não quero pagar de mal, só falo do que eu vivo, afinal. Vivo a vida real, me esquivando do perigo. Cê quer curtir ou só ouvir? Vem comigo. Se liga na levada, R.A.P. Chegando na parada, só quem é bota uma fé. Não deixa morrer, fica mantendo de pé. Sai fora do ar, nem pensar. Cultura, informação, diversão, é só chegar no improviso. Seguro o ritmo, eu consigo hip hop. Realidade da periferia, Enogueira, mano, ei, segue a rima. Muito de paz, entalado na garganta. Pessoas pensam que sabem mais do que as outras. Pensando em muitas vidas, cheguei à conclusão. O sábio reconhece seu erro. Só quero cantar e espalhar conhecimento, sem olhar se é branco ou preto. Só desse jeito vamos vencer. Eu quero saber se hip hop tá nascendo, então pode chegar. Não importa o lugar. Hip hop tá nascendo, então pode chegar. Só quem é vai ficar. Hip hop tá nascendo, então pode chegar. Não importa o lugar. Hip hop tá nascendo, então pode chegar. Só quem é vai ficar. Só quem é vai ficar. Só quem é vai ficar. A vida é sofrida, irmão, disso eu já sei. O vento só para os dois lados, pense bem. Escolha todos, temos correria, é prevalecer. O sonho é possível para só querer. Competir com aquele cara é difícil sim. Se ele pode, você pode, mas eu posso, enfim. Eu já ouvi o seu conselho que foi bom pra mim. Ganhar salário, eu me esquivo e vou seguindo assim. Revoluções, estou tentando se alcançar o prêmio. Quem está dentro envolvido no movimento? Ei, vai entender, a nossa cultura não é moda, é proceder. Hip hop tá nascendo, então pode chegar. Não importa o lugar. Hip hop tá nascendo, então pode chegar. Só quem é vai ficar. Hip hop tá nascendo, então pode chegar. Não importa o lugar. Hip hop tá nascendo, então pode chegar. Só quem é vai ficar. Só quem é vai ficar. Só quem é vai ficar. Atitude é difícil, fácil é falar. Se liga nessa ideia e vem pra somar. Muita patifaria é o que eu vejo hoje em dia. Muitos dizendo que são do rap. Pra mim desnorteado, sem endereço, sem CEP. Cê tá pensando que é moda, que é pop. Se joga vacilão, aqui é o hip hop. Se joga vacilão, aqui é o hip hop. Cultura em movimento, arte e talento. Valorize nessa cena os quatro elementos. Elemento e movimento, ideologia e não momento. Cultura é cultura e não distingue cor. Então respeite o próprio, seja ele como for. E seja verdadeiro agora. Quem gosta, gosta, e quem não gosta, te acomoda. Quem gosta, gosta, e quem não gosta, te acomoda. Deixa vir, deixa falar, hip hop tá no ar. Deixa vir, deixa falar, muito cuidado ao desacreditar, ao desacreditar, chega. Chega de conversinha, é muito blá blá blá. É um show grande, né galera, é fica eufórica. Mas quando sobe um grupo desconhecido, nessa hora só vem neguinho indo embora. Ainda falam que é do movimento, vou tentar acreditar nessa ilusão. Se passa, tá lá pra arrumar confusão, arrumar treta com quem está curtindo. Isso deixa injuriado, atordoado, roubando só por cima do palco, sem ideia pra trocar religião. Tome cuidado pra não se queimar, não importa o lugar, vamos voar.